sou teu grande companheiro. Por que tu choras tanto assim? Eu sou teu Deus verdadeiro. Não chores, eu estou aqui. Eu sei o que estás passando. Eu vejo a tua aflição. É grande a dor da tua alma. Ferido está teu coração. Teu Deus ainda sou. Não temas, eis-me aqui. Teu Deus ainda sou. Que queres tu de mim? Contemplo teu sofrer e sinto a tua dor. Não temas, filho meu, jamais te deixarei. Teu Deus ainda sou. Vejo teu rosto em terra, orando pelas madrugadas. Estou contigo lado a lado, durante a longa caminhada. Conheço bem os teus caminhos e sondo teu coração. Não temas, porque sou contigo e todas as provas passarão. Teu Deus ainda sou. Não temas, eis-me aqui. Teu Deus ainda sou. Que queres tu de mim? Contemplo teu sofrer e sinto a tua dor.